Força aérea 2733, negativo, mantenha a proa do CEASA, reporte visual comigo. Até o farol da Barra, ok, me solicita fazer sobrevoo no farol da Barra? Isso, sobrevoo no farol da Barra e a ponte prossegue reto para retornar para Torre. Faz coordenação com a Torre, sua saída 2733, autorizado sobrevoo no farol da Barra, mantendo o meu pé. Autorizado sobrevoo no farol da Barra, mantendo o meu, aguardando a coordenação com a Torre, sua saída 2733. Bom, no 966, confirme sua velocidade indicada. Acho para redução o voo no 966. Bateria igual no 966. Bom, no 966, deixa para 2000 pés. Ajuste 1019, autorizado ele a fazer o poste quando estabilizado. Aqui 2000 pés, 1019, vai estar estabilizado ali de aliança. Bom, 1097, confirme sua velocidade de cada. No momento 247. Desça para 4000 pés, o ajuste 1019, reduz a velocidade para 2109. 219 agora, 4000, 1097. NER 6142, chame o centro Recife na frequência 1285, alterna 1245. 2285, 1425, 1425. Força aérea 2733, autorizado após o farol da Barra, linha do litoral, mantendo 500 pés. Autorizado após o farol da Barra, mantendo linha do litoral, 500 pés, força aérea 2733. 509. Eu ando número 2 no setor. Meia, 966, informa o tráfego posição 12 horas. 1 ou 2 milhas rumo oposto, mantendo 1 no mil pés, um Charlie 208. Para 2733, informa o tráfego, posição 12 horas. 1 ou 0 milhas rumo oposto, cruzando 4 mil pés, em descida para 2 mil pés, um bom 1733. Posição 2733, que é o tráfego. É, autorização Brasília, 380. Confio 360. Perfeito. Oxené 6321, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pêndulo 17, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita, saída Arbor, aprovou a posição Elefa. Transponder 5052, controle Salvador, 120, decimal 8. Confio autorizado para Brasília, 360, via Pêndulo 17, decolada 10, curva à direita, árvore Elefa. 152, transponde 208. Protejamento correto, chame pronto para estacionamento, chame 321. 20, Marcelo, eu vi, 3, 2, 4, 5, 5, 5, Uno 35 a bordo. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Táxi Índia, ponto de espera 2, 18, 95, PNH 10, 9, 20, 7. Lua 9355, portão 9, autorizado, chame táxi. Chama táxi, lá 357. O cara 2733 informa ajuste em Salvador no 019, descendo para 500 pés. Descendo para 500, é boa vista, cara 2733. Pode prosseguir 2.0097. Bom, as meias estabilizou e ele é descreidão. Bom, 1966, complete a final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol 966. E Gil 040, gol 097. 1966, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ainda não tem o tráfego à vista. Ok, 2022. Dezembro, 966. Cara 2733, suba para 1.500 pés, ajuste no 019. O 2097 totalmente pronto, a linha decola de imediato sem parada? Autorizado, a linha decolar sem parada, vento 140 graus 09 nós, o ajuste do altímetro no 019. Forma aeronave da companhia, 1 milha do marcador externo. Azul 4065, aguarde pro push. Aguardando. Então, logo 9355 para o táxi. 132 a bordo, 1340, alternando o galeão. Gol 9355, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Apache, Taxi Índia, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, QNH 10, 99. Apache Índia, 1895 lá, obrigado, boa tarde. Gol 1884, pronto, cópia? Da escuta. Gol 1884, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677. Nível 230, decola da pista 10 após a decolagem, curva à esquerda, na saída Pulca, transição Aru. Transponder 5053, controle 120, decimal 8. Autorizado, então, nível 230, pela Golf 677, decola curva esquerda na Pulca, Aracaju, 5053, transponder 08, controle, gol 1884. Gol 1884, procedimento correto, chama pronto, portão 2. Câmara pronto no 2, 1884. Vamos chamar a 63, deixando o feedback a estar aberto, está na posição. O chamar a 63, 2, 1, aguarde pro push. Foi 7715, desça para 4000 pés, ajuste 1099. 4000, 1099, 27. Estabilizado, 1097. Bom, 1097, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, vamos para lá. Bruno 966, seu solo ao 02, direito no 219. Direito no 219, boa. Solo ao 966, calibrado aqui, segundo. Bruno 966, táxi autorizado via taxiway Alfa, reporte centro da taxiway Juliette. Alfa, vai reportar de Juliette. 0, vento 1950 graus 119, o ajuste do altímetro no 019. Eu repouso com 1019, na 10, no gol no 097. São Mari, para interceptar a chegada, reporte quando nos é exercido. Partiu. Papa Alfa Tango Tango, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Espera 2733, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Chama a torre, 195. 2715, deixa para 2000 pés, autorizado ILS X-Way na pista 10, reporte com estabilizado. 2000, autorizado ILS, local estabilizado, 2715. Pela direita da 10. PX, tá realizando 360 pela direita curto e tem essa intenção aí de tirar mais pela direita para pouso na 10, forçada 2733. 2017, mantém o perfil da saída. Ok, solicito o final 200, boa da 017. Vai dar. Está de funcionamento, bom dia. 9 na posição 10. A papapá, Alfa Tango Tango, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1019. 2795, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 1809, 2795. Alfa Tango Tango, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. A 050, 019, centro espacial, Alfa Tango Tango. O 4462, acione identificação, voo e pare para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 100, ajuste em Salvador 10019. 109, o ajuste do altímetro no 019, autorizado decolagem do 10. Desde a decolagem do 10, gol na 3, Rumo 04, aciona identificação. Rumo 04, foi para a posição BOF, autorizada a chegada BOF, desça para nível de voo 060, ajuste em Salvador 10019, contato radar a 69 milhas nordeste de Salvador. Voo 2017 autorizada, nível final 200, submantém nível 200. 200, 2017. Ponto espera da pista 10, no ponto espera torre no 8, decimal 95, QNH 10 no 9. Autorizado via Índia para 10, quando pronto, torre 18, 95, azul 4065. velocidade de aproximação, complete o sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. Deputado 5, dizendo 27 com 5. Portão 04. Aqui, após a passagem do aeronave da Avianca, Sérgio Juliette para o 04, com a destinação para o táxi, eu venho a 59. 180, 8, 09, 3, Guarulhos. Firme autonomia? 3 horas de Guarulhos. Uno 659, táxi autorizado inicialmente até através do gate 612. Até através do 612. O 2017, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 2 Salvador, boa tarde, Azul 27, 15. Azul 27, 15, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 7, 27, 15. Azul 4065, mantém a ponto de espera da 1-0. Azul 1097, mantendo posição antes da Juliette. Gente, mantém a posição e aguarde com 1097. Ok. Chalé 6321, aguarde pro táxi. Ouro 659, autorizado, prosseguir com táxi, pátio, táxi ainda, ponto espera torre, nono 8, decimal 95, QNH 10 no 9. Pátio, 18519. Nós estamos bem estimados aí para o início do pushback do 884, na posição 2. Nono 884, 10 minutos. Chalé 6321, seguindo o Boeing da Gol, autorizado táxi, pátio Índia, até o ponto espera, no ponto espera torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. Boeing da Gol, pátio Índia, 8, 2, 9, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, livrou aqui, você tá na alta pra engraçar de alta, não tá na parte de cima. Autorizado, Alfa, reporte na Taxi Delta, mantendo a posição, Força Aérea 2733. Passando a Delta, mantendo a posição, Força Aérea 2733. Liga, 4065. Visual 4R da companhia na curta da 10? Visual. Após a aeronave, aliar e manter a posição 10. Após a TR, alinha e mantém, 4065. 09 na escuta, voo 0097. Postário 2733 na escuta? Escuta, precisa. Torre 198, decimal 95. Tomate 8, decimal 95. 1251, alterna 13395. 251, 13395. Obrigado, amor de Deus. 4462, desce para 4000 pés, ajuste no 09. 4000 com 1019, está livre a velocidade para o 4462. 4462, canceladas as restrições de altitude e velocidade em TAP. Gente, 4000 com 1019, ó, 4462. mesmo, autorizado cruzamento até o passo militar, só que eu após o Oxalé 2733. Oxalé 2733, agilizando. Agilizando, após o azul, Oxalé 2733. Do 2715, solo Azul 1, libere próximo à direita, solo 1219. 1219, Azul 2715. Cap 065, mantenha Cap 090. Vai manter, 406. Azul 4065, venha até 140 graus 109, o ajuste do altímetro 109, autorizado a decolagem 190. Autorizado a decolagem 4065. Oi, Salvador 1609. Tenta o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atenta o sinalizador, o azul 2705. 1884, autorizado para o pushback, acionamento, portão 02, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 1884. Romeu, Juliette, Juliette Golf, confirme nível solicitado e faixa. Sente agora de cópia, o Juliette, Juliette Golf. Esperando sem o glide no momento. Azul 4065, decolado Azul 13, controle 1208. 1208, Azul 4065. Pochinei 6321, não mantém o ponto de espera do 90. Boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para o nível 340. Da EL 340-4065. Vento 140 graus 109, o ajuste do altímetro 109. Autorizado a decolagem pista 90. Iniciado, gol 69. Papapá, Alfa, Tango, Tango, desça para 4 mil pés, o ajuste 909. 4.099, é só para o Tango, por conta e risco, aguardando cópia. Uno 659, decolado aos Uno 5, chame controle no 208. 1208-659, amigo. Controle de Salvador, 1659 da Gol, boa tarde. Uno 659, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Da EL 360. Oxalé 6327. Oxalé 6327, prossiga. Pode dar autorização, por favor, Ilhéus, nível 200. Cliente número 2, cópia, Oxalé 6327. Obrigado. Fala com o 824 para táxi, estamos 8, 4 a bordo, 2 e 10, altero na Salvador. Salvador, boa tarde, autorizado, eu sou 3172, qual que é? 3172, aciona a identificação. Após a voz, foi a posição ITAP para interceptar a chegada Mari, descendo para o nível de voo 060, o ajuste no 019. Verificou após ITAP 060-10019 na 2, para 3172. 462, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 114462. Romeu, Juliette, Juliette, Golf, pronto, cópia. Papa Romeu, Juliette, Juliette, Golf, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vitor, rota conforme o plano de voo, nível 085, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. Decola da pista 1-7 após a decolagem curva direita no corredor Axé. Transponder 5054, controle 1-20.8. Juliette, Juliette, Golf, cotejamento correto, confirme o POB. Não compreendi, 03? Sim, estacionamento e táxi torno no 8.95 para o táxi de decolagem, correção. Kennedy 1019. Pouso pistão na 0, vento 140 graus na 0, nós o ajuste do altímetro na 0, na 9, azul 4462. Gente, livre pouso na 0, azul 4462. Poxa, nem 3321, decolado ao Zuno 6, controle no 208. 6321, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Oceané 6327, pronto, cópia. Oceané 6327. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, nível 200. Decola da pistão no zero após a decolagem curva à direita na saída da El Coral. Transponder 5102, controle 1.20.8. Autorizado 200, Ilhéus, Golf 677, pista 10 para a direita, da El Coral, 5102, controle 208. Oceané 6327, cotejamento correto, chama pronto na remota no 4. Trabalhando, obrigado. Gol confirmando, azul 4462, solo aos 20, direito no 219. Direita 219, azul 4462. Gol no 1884, gol no 884, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Quero manter o 1-0, gol no 884. Vamos para frente, quanto custa a velocidade da etapa, se você não? Azul 4462, táxi autorizado, via taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4462. Confirme sua velocidade indicada. 250, tá ali. Ciente. Confirme sua velocidade indicada. 3235, tá em redução agora, vai para 259, não liga assim. Ciente, reduza para 2509, então 3835. 7235. Metuno, 40 graus, 1-1, nós, o ajuste do altímetro no 019. Aliás, decolado da 1-0, gol 1-8-4. Destino é Valença. 9, chame centro Recife na frequência 1251, alterno 1-3-3-9-5. 1-3-3-9-5. Igualmente, aguarde. Controle, pode fazer direto ali, Afro, 6321? É 6321, autorizado ali. Reduz a velocidade para 2309. 2309, 3835. Alfa Tango Tango. Papá, Alfa Tango Tango, complete a final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1-8, decimal 9. Alfa Tango Tango. Juliette Golf, prossiga. Nós chamamos táxi, Papa Romeo, Juliette, Juliette Golf. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, Papa Romeo, Juliette, Juliette Golf. Voo no 884, decolado aos 23, controle de saída no 208. 208. Corre, Papá, Papá, Papá, Tango, Tango. Confirme, Alfa Tango Tango, final da novela? Confirmo, Alfa Tango Tango. Papá, papá, Alfa Tango Tango, continue a aproximação, ainda não tem o tráfego à vista? Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, confirme, já avisou algum campo? Firmo, Alfa Tango Tango. Gente, Alfa Tango Tango, autorizado pouso pistão no 0, vento 140 graus 099, ajuste do altímetro no 099. Perfeito, Alfa Tango Tango. Pode conseguir a descida, tá 3172? 3172, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, autorizado LS X-Ray, reposto quantificado. 2000, canceladas as restrições de TAP, chama estabilizado, tá 3172. Rua 04, retração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é magnética 1105. 230, limite à magnética 1109. 1105, rua 04. Papai Serra, pronto, cópia. Eco Papai Serra, autorizado Salvador, Salvador, decola da pista 107. Após a decolagem, curva em coordenação com a torre, a 1000 pés, transponder 0127, controle 120, correção torre 118, decimal 95. 1019. 1019, deve ser 1000, 6314. Alguma chance de voar duna ou oitava, senhorita? 2-4, mantém o perfil da chegada número 4 na aproximação. Passando o perfil. Sinai 6321, chame o centro Recife na frequência 1288, alternar 1260. 288-260, Sinai 6321, bora. No 3835, desça para nível de voo 060. Tráfego posição 1 hora, 5 milhas, mesmo rumo, cruzando 5 mil pés em descida para 4 mil pés, um eco 1-1-0. 7 do trânsito, 3-2-3, 4-9-220. Autorizado a assinar e chame táxi. 04, complete com curva direita na Pro 260, o seu limite permanece. Para 260, mantém o limite, 204. Alfa, Tango, Tango, Solos 27, libera direito, 1219, Sol. 04, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2019, 1049. Pode 3. Vindo 60, 3323. 2835, desça para o 050. 3835, reduz a velocidade para 2009. 209, 323. Papa Romeu, Juliette, Juliette Golf, autorizada a decolagem 39.17, vento 140 graus 109. O ajuste do altímetro 909. Decola 1000 pés restrito no chão, o restante já subindo em coordenação com o controle. 3835, da 04, curve à esquerda na proa 210. 210, 04. Da 04, seu limite é a magnética 0905. 0905, vamos lá. 229, chame controle na 208. Controle 208, durante 20 minutos. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Juliette, Juliette Golf. É com o Papa Sierra, Papa Papai é com o Papa Sierra, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto para o ingresso. Papa 3835, desça para 2000 pés. 2000 pés, 3835. Romeu, Juliette, Juliette, Golf, mantenha-se em condições visuais, um no meu pés no corredor Axé, reposto no farol da barra. Um no meu pés na Axé, reposto no farol da barra, Juliette, Juliette, Golf. Controle Salvador, boa tarde, um no 620, descendo para 150, informação é a Axé. Bono 620, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 019. Pabog via para 060, ajuste no 019, quantidade de voz está acima da velocidade? Sempre a fita chegada. Mantém o permissão, 620. Controle Salvador, confirma o botão 3172, se o Glide está funcionando? Informou o Glide fora, o ILS sem Glide. Ah, legal. Uma coisa, eu tive uma informação. Vamos fazer uma reinada da 1-0. Gente, o Gol 3835, curva à esquerda na proa 130. Livre LS, reporte com estabilizado. 130, 3835. 620, informa aqui a separação também uma reinada. Gente, 104 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 130. 130, Ronco. 1-0, após a decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponda 5-1-0, controle 1-2-0, decimal 8. Canair 6314, após ICAP, autorizado Serra Vitor 368. Senhor 3412, você pode manter o lote da mesa? Afirmado, o ILS tem o Glide, o senhor irá executar? Exato, pode ser o localizador apenas da ATEC? Atente, o Oceania 6314, então prossiga via chegada Mar. Entendido, deve-se via chegada Mar, né, 314, faz o localizador, né? Passou ferramenta 372, até 3172. 172, complete chame torre 198, decimal 95. 198, 95. Oi, Salvador, boa tarde, até 3172. Salvador, TAN 3172. TAN 3172, autorizado pouso do Stono 0, vento é 150 graus no 0 nós, o ajuste do altímetro no 0 no mar. Repouso no 0, 1 no 0 no 9, informa que... O notícia está dizendo que o Glide está fora, senhor. A informação foi recebida só agora na final. Sim. CNR 6314, reduza a velocidade para 2009. Reduzido para 2009, CNR 3835. Solicitado Campo Vista, 3835. 3835, complete a final do procedimento. R-Nave, chame torre 198, decimal 9. 2895, 6314, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.099. 4.029, acelera essa. Comprando, Juliette Golf, passou o farol da barra. Cliente, Papa Romeu, Juliette, Juliette Golf, mantém a escuta do controle, aguardando para a subida. Passando na sua, vou subir Juliette Golf. 04 no localizador. Gente, rumba 04, aguarde para transferência de comunicações. 155, aguarde para o push. Aguardo. Chanel 6327 para táxi, 115 a moto, 2 horas e 50, alterna com a moto. 2 horas, 2 milhas, rumo oeste, mantendo 2.000 pés, um Embraer 110. Gente, o rumo é muito bom. A ponte espera na 2195, boa tarde, senhor, minha frente. Salvador, boa tarde, está 3172, livrou? Está 3172, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do ataque 3, Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, está 3172. Juliette, Juliette, Golf, confirme a proa ideal para o destino. A ideal para o destino é a 253. Alfa Tango Tango, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Juliette Golf, autorizada para o destino, livre subida para o nível de voo 085. R6314, desça para 2.000 pés, autorizado e ILS XP da Bicho 90, reposto estabilizado. 6314, desce a 2.000 pés, vai fazer o localizador da 10, reportagem estabilizada. Será 6314. Guardião, prossiga. 709, deixa na 3.14. Na 3.14, como o tráfego que eu precede, encontra-se a 1.0 milhas, com ground speed de 1.109. Gente, o 6.314 pode reduzir para 140, se a senhora quiser. 7, inicie redução, o Oceaner 6314. Reduzindo, né? Parece. O 3155 estaria autorizado agora, a prospecção, né? Completo final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. E2, 95, rumba. 1-0. Ele mantém 1-0, Oceaner 6325. O Airbus da companhia vai parquear no 2, após o seu iniciar no 1. Na questão, coordenação com o PAC, para aliviar o estacionamento. Atenta a aeronave que vai adentrar no gate 2 da companhia. Está firme, então 3172, Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 3172. 3835, solos 37, direito no 219. Direito 219. Gente, mantenha Quebec. Alfa Tango Tango. 104 na escuta da torre? Afirmativo. 104, informa o tráfego decolando cabeceira 97, é um Bravo Eco 9 Lima, vai manter espera no setor sul do aeródromo, não interfere. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 104. Oceaner 6327, autorizado a decolagem da 10, vento 140 graus 10 nós, o ajuste do altímetro 0099. Autorizado a decolagem da 10, a serra, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. A serra, mantenha a vertical do farol de Itapuã. Faladas as instruções de altitude em Itapuã. Canceladas as instruções de Itapuã, 62. 66, autorizado Campina Grande, via Pesulu 1-0, nível 370, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5-1-1-7, controle 1-2-0, decimal 8. Projeção 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- É para passear 360 pela sua esquerda, sob farol de Otapuã. Passear 360 pela esquerda. Rumba 04, autorizado pouso pistão na 0. O vento é 150 graus na 0 nós, o ajuste do altímetro na 0 na mata. Rumba 04, autorizado pouso. Oxenê 6327, decolado aos 39, controle no 208. 08, boa, Oxenê 6327. Oxenê 6327, informa o tráfego na vertical do farol de Itapuã, mantendo no meu pés. Frente do farol, 6327. Alfa, tem o botão autorizado, cruzamento da 197, ao estacionar a frequência livre. Rodovia saída da EL para o nível de voo 200. Frente da EL, 200, 6327. Voo 1620, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 200, 620. Instruções e ingressos, final da 17. A parte erra, 360 pela esquerda, aguarda. Número 4, confirma estabilizado. Estabilizado 6314 e recebe também o sinal do light. Complete o final do procedimento LSX-Ray, chame torre 1-8, decimal 9. Torre Boa Xené 6314, recitando o sinal da 1-0. Xené 6314, continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. À sua direita, aeronave de pequeno porte, é um Bravo Eco 9 Lima, efetuando 360 pela esquerda, sob o farol de Itapuã, mantendo meu pé, não interfere final da 1-0. Gente, autorizado a proa do Serra Vitor 368. Autorizado o procedimento RNAVE, reporte quando estabilizado. Livre o RNAVE e o patamar estabilizado. 62 já. 6327, autorizado, Dael. Dael, 6327. Próxima esquerda, taxiway hotel, ao estacionar a frequência ali. Autorizada para o de Coral. Coral, Xanã, F6314, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão na 0, VT 150 graus 119, o ajuste do altímetro no 019. V19, ele pouso na 10, XNR6314. Reto para passear visual com Airbus 320 da Xanena na curta final da 90? Afirmativo. Condição de curva, de cruzar o campo à retaguarda do tráfego? Afirmativo. Autorizado cruzamento da final da 10, retaguarda do tráfego da Xanena. Alonga a perna base da configuração, alonga a perna do vento pela direita da 17, aguardando girar base final da 17, é pro Papa Serra. Papa Serra. Final, R9, pista 10. 620, autorizada a descida para 2.800. Parte para transferência com a torre. Pará. 0, posição duna no momento. Mantenha a vertical do farol de Itapuã com a passeia. A passeia, manterá a vertical do farol de Itapuã. Ota 3155 está pronto para iniciar o ataque. Estamos alternando Galeão, autonomia de 3 horas e 40, o POV de 199. Na 3155, autorizado o táxi direita à Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 198.95, QNH 10.9. Ok. Direita à Índia, ponto de espera 129.514, 3155. Outro reto 10, 1500. Afirmativo. Através sul da torre, paralelo à pista 10. Perna contra o vento da 10. Papa Serra. Oxenem 6314, solo aos 44, direito no 219. Direita 219, Oxenem 6314. Salvador, boa tarde, Bruno 620, final R9, pista 10, baixou então. Bruno 620, continua a aproximação, aguardando que está livre. Forma o tráfego de pequeno porte, mantendo a perna contra o vento. Da 10, 1.500 pés, não vai interferir final da 10. Afirmo, aguardando autorização de pouso, 620. Solo, o Salvador Oxenem 6314, está na taxa de letra Fox, direção da Alfa. Para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Papa Serra, mantém o través sul da torre, com 360 pela sua direita, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Papa Serra, 360 pela direita, através sul. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3155, ponto de espera pronto da 10. Mantém ponto de espera da 10, é o gol, o TAN, 3155. Mantém ponto de espera 3155, ordem na sua base. Gol 1620, autorizado pouso pistão na 0, vento é 160 graus 09 nós, o ajuste do altímetro é 10019. Livre pouso, pistão na 0, 620. A Azul 2789, Squawk Cadent, via Bonf Arrival, descent to 4,000 feet, CNA 21019. Via Bonf until 4,000 feet, Azul 2789. CNA 6327, chame o centro Recife na frequência 1251, alterno 3395. 3395, Chanel 6327. Papa Serra, autorizado o cruzamento do campo, 1.500 pés, reporte liberando o eixo da 1028. Tá visual com gol na curtíssima da 1-0? Negativo, senhor. Autorizado já para o cruzamento. Gente, autorizado mantendo 1.500 pés, vai para Papa Serra. Papa Serra, já visual comprado. Afirmo, Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 1-0. Pela esquerda. Copiou o Eco Papa Serra? Negativo, senhor. É, prossiga, o Papa Serra tem intenções de pouso final na 1-7. Gente, pouso final na 1-7. Reporte girando base para 1-7, desça para 1.000 pés, é com a parceira. 1.000 pés, reportará girando. 1.620, solo aos 48, direito no 219. Direita 219, 620. Azul 4.118, prepara árvore, transição elefa e aguarde cópia. Sente árvore, transição elefa, azul 4.118. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 620, livrou, na escuta. Nós, o ajuste do altímetro, 1-0 no 9. É. Portão. Alô, 9-6-6, alô, tem 1-0-8, abaixo, 4-5, alternando a Recife, ataque. Espera da pista no 0, no ponto espera torre, no 8, decimal 95, CNH 1-0, no 9. Ok, direita Índia, 2-2-5, com CNH 1-0, no 9, eu vou 9-6-6. Papa Serra, solo 50, autorizado backtrack, táxi pela pista, ao estacionar a parte do Graia, frequência livre. Fica atento à aeronave helicóptero no Graia, em frente ao pátio, efetuando o treinamento, elevando-se a 30 pés do solo. Então 3155, decolado ao 50, chame controle no 208. 208, agora. Golo 966, alinhar e manter pistão na zero. Alinhar, manter pistão na zero, golo 966. 3155, contato radar na decolagem, sobre a saída da El para nível de voo 320. Saída da El para 320, tá? 3155. Transponder 5131, controle 120, decimal 8. 099.